deserto João clama: arrependei-vos, é tempo de voltar. O reino do céu se aproxima, preparai o caminho, vamos caminhar. Este é o Filho amado, em quem o Pai se alegra. Com Espírito e fogo, Ele vem nos despertar. Este é o Filho amado, que em nós vai habitar. Com Espírito e fogo, nos transforma o amar. Voz que ecoa na Judeia, frutos dignos precisamos dar. O machado, a raiz já está. Toda árvore que não frutifica, cortada será. Este é o Filho amado, em quem o Pai se alegra. Este é o Filho amado, que em nós vai habitar. Com Espírito e fogo, nos transforma o amar. E quando Ele desce, os céus se abrem, a voz do Pai ressoa. Em Jesus encontramos paz.